São Salvador, Juliette Serra, estamos prontos para ingresso no Pátio. Serra Livre Ingresso, chame parqueado portão 612, onde temos para passar em Serra. Bono 021 no Ponte Pera, pista 09. Bono 021, na linha da cola, pista 10, vento 130 grau, 05 nós. A linha da cola, pista no 0, gol no 021. No 021, decolou os 23, chame agora o controle em 1 no 9 decimal 8, senhor, bom voo. 198, obrigado, bom trabalho. Zero, dois, um, não. Controle gol 1-0-2-1. Zuno, Dael, sube, manter o trem 0. Pra Elsa, mantendo 360, Gol no 021. Salvador, objeto, Juliette Serra. Sim, obrigado, bom dia. Bom dia, obrigado também. Salvador, respondeu a 149, Web 6749, informação em curso, agora Foxtrot, senhor, prossiga. Seja para Guarulhos, eu tenho aprovado a nível de voo 340, senhor, senhor, está pronto para a cópia? Meu perdão, eu não copiei. Eu imaginei que eu estivesse pronto, tivesse autorização, mas pronto para a cópia. Muito bem, então Web 6749, autorizado para Sierra Bravo, Golfo Meu, nível de voo 340, via Perwisk 50, decola da pistão no zero com curva à direita, subida da El até a posição Leda, após direto Eudes, controle 119.8, aciona 5043, objeto 6749. Autorizado Guarulhos, nível 340, decola da pista 10 com curva à direita. Portão 6749. Portamento correto, Web 6749. Portão 4, chamei pronto para o pushback acionamento. Salvador, bom dia, azul 4177. Salvador, bom dia, o voo 7652. Bom dia, voo 7652, informação em curso, Foxtrot, prossiga. Nós temos a Fox para o Galeão no 400, por gentileza. Galeão, eu tenho aprovado 36, o senhor copiaria 36 ou gostaria de jogar o anel 400? Aceito 362. Pronto para a copa, senhor? Pronto. Voo 7652, autorizado para o Galeão, Sierra Bravo Golf Lima, nível de voo 360, autorizado conforme rota apresentada no plano de voo. Decola da pista 10, primeira curva à direita, subida da El até a posição Leda, após direto Videv. Após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, controle 119.8, aciona 5040, gol 7652. Autorizou então Galeão, nível 3620, rota conforme o plano, decola da 10, curva direita, da El, Leda e Dev, 198, controle de saída, do transponder 5040, gol 7652. 5040, protegimento correto, voo 7652, chame pronto para pushback acionamento, portão 10, isso? Portão 11, senhor. 11, senhor. Maravilha, obrigado. Oi, Salvador, bom dia, azul 4137, frente da Fox, para a vitória 360, frente da direção de tráfego. Se mantém a 4000 pés, ajuste 10, 13. Para 4000 pés na bolsa, 013-4300. Tango, nível de voo 360, via para o Whisky 50. Decolada pistão no zero com curva à direita, subida da El até a posição Leda, após direto Eudes. Controle 119.8, transponder 5036, azul 4177. Disponibilidade vitória, 360 nível, para o 250, decola da 10, curva direita da El, Leda depois, após Eudes, controle 198, transponde a 5036. 5036, protegimento correto, azul 4177, no portão 1, chame pronto para o posto de estacionamento. 2477, só o transponder para confirmar 5036 ou 26? 5036, senhor. Ah, senhor, obrigado. Torre Azul 4177, posição 1 para a prospecção, né? 3177 no 1, autorizado posto de estacionamento, senhor, chame táxi. Entendido, posto de estacionamento, Azul 4177. 717 no portão 3, autorização para o galeão. No portão 3, para autorização 121, correção, para autorização 118, meia informação Foxtrot, solo agora indisponível, senhor. Excelente, obrigado, amigo. Alô, bom dia, web 5717, portão 3, autorização para o Galeão, Terra Fox. 7, o objeto 5717 está autorizado. O Galeão, nível 340, diretoria de 50, decola da 10, primeira curva à direita, subida da El, após da El Leda, após Leda DCT Bidev, em Bidev Intercept Aperis 50, controle 198, e o transponder é o 5047. Então está autorizado no nível 340 para o Galeão via Upper Whisk 50, decolará da pista 10, primeira curva à direita, cumprindo o perfil da saída da El após Leda Bidev. 18, 9 ao controle, 5047 ao transponder, 5707 no portão 3. Correto, gotejamento, 5707. E chame, pronto, tá, o pushback e acionamento, só confirmando frequência do controle 119, decimal 8. 119.8, confirmado, 5707, obrigado. Torre Azul 4177 para o táxi, PAB 75, autonomia de 2 horas e 40, alterna com fim. Torre Azul 4177, para o táxi. Azul 4177, como recebe agora a torre? Agora 5x5, senhor. O Azul 4177, táxi à direita e no ponto de espera, chame pronto para decolagem. Gente, táxi à direita, velocidade no zero, Azul 4177. Torre, bom dia, November 769 Charlie Charlie, está na sua escuta, quando pronto para a cópia aí do Congonhas São Paulo 380. Tudo bem, tranquilo. Salvador, bom dia, web 5898. Objeto 5898, Confins, bom dia, o número 2 para a cópia, aguarde só um instante. Guardado, 5898. November 769, Charlie Charlie, tá em qual pátio e qual a pista que decola? Tá aqui no pátio 3, a gente decola, se possível, da 10. Ok. Gente, atingiu 4000, pode prosseguir via 3201? Que após pelo autorizado. Pode pelo, prossegue via 3201. Azul 4177, pode conseguir dar 10. Gente, Azul 4177 autorizado. Alinhar e decolar, dá 10, vence 130 graus, 5 nós. Gente, alinhar e decolar, 10, Azul 4177. O November 769, Charlie Charlie, tá pronto pra cópia? Afirmativo. Ok, tá autorizado Congonhas, nível 380. Decolo da pista 10, curva à direita, subida da El, pós da El, Leda, pós Leda, Bridge, DCT Bridge, em Bridge, intercepte AP Zulu 16, prossiga até Bravo Hotel Zulu, Belo Horizonte, após DCT Trive, após Trive, DCT Pirassununga, o controle 119.